e alguns fatos também para todos os baixos que gostam de fado e não só, e também muitas dedicatórias a partir das 10h30 para aí até ao meio-dia. Vamos lá então começar o programa de hoje com, vamos começar com o Agir aqui já com Depois do Adeus, uma canção do seu pai, do Paulo de Carvalho, que cantou esta canção na Eurovisão nos anos 70. E então o seu filho Agir fez esta gravação e vamos ouvir, que também está muito bem gravada, bem bonito, esta a bonita voz e esta bonita canção do Paulo de Carvalho, Depois do Adeus. Vamos lá então, e depois vem já aí a seguir muita música, como sempre. Até já, muito bom dia. O que faço aqui? Quem abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz. Silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar. E perder, tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei, em teu corpo. E ao morrer, renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos só. Teu lugar. Depois do amor com o Agir, e agora vamos ficar com o GNR e o Paulo Ricardo, Rui Reininho com Digital Gaia e depois o Bolt já a seguir. Até já! Vamos de manhã para o campo, depois regressar à cidade, vamos à praia, é a depois do Rui Reninho e o Janier com o Digital Gaia, vamos ficar com este Sabor a Ti de Tony Carreira, e depois vem o Ritmo para Ti com o Horizonte Azul. Muito bom dia. Thank you. sol brilha forte no espelho da água. Leva para longe toda a minha mágoa. Caminho na areia, sinto a liberdade, deixando para trás qualquer saudade. Horizonte Azul, aqui com o ritmo para ti. E agora vamos ficar com o Paulo Castelo com O Cheiro do Teu Perfume, e depois vem já aí o grupo Ritmos do Norte também, e muita música até o meio-dia. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. O quarto está escuro, a noite não tem fim. Tua metade da cama ainda chama por mim. Eu tento ser forte, eu tento não chorar, mas a cada respiração tu voltas para me assombrar. Oh, eu lavo os lençóis, eu abro a janela, mas a saudade é uma chama que não congela.

a noite vai clarear. Eu fico com esta canção e tu segues sem olhar. Ai, ai, ai, moreninha, cantou o grupo Ritmo do Norte. E agora vamos ficar exploradores de Tuga aqui com a Orama, a Olinda Rama, e depois vem os Dama com o Zé Amaro. Com ficar ou aí. Muito bom dia. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, assim queria eu ver o meu amor à janela. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, assim queria eu ver o meu amor à janela. À janela da sua casa, ser vidraça para ver formosa e nua. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, assim queria eu ver o meu amor à janela. Quem me dera ser a rosa que ela traz no cabelo para lhe beijar o rosto quando se olha ao espelho. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, eu ver o meu amor à janela. Quem me dera ser a chave da porta do seu quintal para ver todos os dias quando sai ao luar. Quem me dera ser o vento que lhe passa no avental para lhe ouvir os suspiros quando vai para o arraial. Ai, se soubesse o bem que me quer fazer, punha-se logo à janela só para me ver passar a correr. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, assim queria eu ver o meu amor à janela. Mulher, por ti eu vou até ao fim do mundo. jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha louca. Dás-te trabalho, mas eu nunca estou de folga. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Eu juro que contigo, amor, só paro no altar, mulher. Por ti eu vou até ao fim do mundo. Já a minha mãe dizia que era mulher, cara mendiga, e virado namorico com casamento. Dama e o Zé Amar com o Ai, vou ficar ao Ai, assim aqui é. E agora vamos ficar com um bonito tema de Kizumba mais uma vez, aqui com o Coração Abandonado, e depois eu volto já a seguir, porque vamos ter já daqui a pouco os fatos. Até já. Saber onde parar. Anda solto na maré, sem amarras, sem correntes. Busca sonhos nas estrelas, vive em terras diferentes. busca sonhos nas estrelas, vive em terras diferentes. Coração Vagabundo, bonito tema. E agora vamos ficar com o Albano e a Romana Payer com o Tourneiro. E depois vamos ter dois fados logo a seguir para todos vós que gostam de fado e não só. E muitas dedicatórias até ao meio-dia. Vamos lá então. Até já. Muito bom dia. 10:14 e acabamos de ouvir este bonito tema do Albano e da Romina Power com o Tornirô, mais atrás foi o Coração Vagabundo e o Dama e o Zé Amar e muita música. Um pouquinho menos, porque comecei um pouco mais tarde, perdemos aqui duas ou três músicas, mas pronto, vamos já continuar, vamos já ficar aqui com dois fados para todos vós que gostam de fado, e depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs, manhãs de quinta-feira, estamos na quinta-feira, aqui 23 de abril. E então vamos lá começar então com estes dois bonitos fados, um da Cátia Guerreiro e outro do Ricardo Ribeiro, que nos vão interpretar Disse ao Mar que te amava e quer tanto aos teus olhos, aos olhos teus, assim é que é, do Ricardo Ribeiro, grande fadista também. E estas é para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Augusto Lopes, para o Augusto Silva, perdão, para o senhor Mário Lopes, assim aqui é, para o Paulo Jorge Costa também, para todos vós que gostam de fado. Então vamos ouvir estes dois bonitos fados aqui com a Cátia Guerreiro e o Ricardo Ribeiro, e depois eu volto já a seguir com muitas músicas, como sempre. Vamos lá então, muito bom dia a todos e obrigado pela companhia, até já. Estando a noite no convés, espalho os teus olhos no chão. Estando a noite no convés, deito ao mar o coração. Dou este fado às marés, deito ao mar o coração. E peço às ondas que levem estes versos, esta voz. E peço às ondas que levem estes versos, esta voz. Essas feições belas, como um crente adora a Deus. Adoro essas feições belas, como um crente. crente, adora a Deus desde a hora em que te vi. A minha alma anda presa à tua desde a hora em que te vi. Minha alma anda presa à tua, como eu ando atrás de ti, ando o sol atrás da lua, como eu ando atrás de ti, ando o sol atrás da lua. Se um dia o sol se apagar do infinito dos céus, se um dia o sol se apagar do infinito dos céus, quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus, por te querer tanto. Afinal, amo triste a pergunta, por te querer tanto, afinal, ando triste a perguntar como é possível gostar de quem nos faz tanto mal. Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal. Horas e 20 minutos e 30 segundos e acabamos de ouvir estes dois bonitos fados aqui com o Ricardo Ribeiro, Quero Tanto os Olhos Teus, e mais atrás foi a Cátia Guerreiro com Disse ao Mar que Te Amava. Bonito tema, bonitos fados para todos vós que gostam de fado. E agora vamos ficar já com uma dedicatória, e vamos já ficar aqui com a... vamos ficar com a Linda de Sousa. Linda de Sousa, aqui vamos chanter comme vous. Joli thème, c'est là, c'est pour Maryse Martin qui est avec nous tous les jours. Donc je vais dédicacer cette jolie chanson de Linda de Sousa. Et juste après, on aura une chanson en espagnol, un joli morceau de musique espagnole pour Françoise aussi, qui s'appelle Lioitus. Ioritos travessos, assim é que é. Os olhos travessos, para quem conhece desta bonita música, deste bonito título por François que é a Alicuto. Ioritos travessos de los ecos de Cyrano. É assim que se chama este cantor e este bonito tema. E sei lá, c'est juste après Linda de Sousa por Françoise. Voilà, on va donc écouter Linda de Sousa comme vous. E puis après, ben, j'aurai ce morceau de musique pour Françoise. E puis d'autres musiques, d'autres dédicaces jusqu'à midi. Allez! Bonne journée à tous et merci pour la compagnie. Comme vous, j'ai ma vie, j'ai mes joies et mes peines et de petits soucis. Moi aussi, comme vous, je vais mieux. Comme vous, quand je vois le soleil et quand j'ai de chagrin, je pleure comme vous. J'ai aussi, comme vous, ma vie de tous les jours. Et j'ai des coups de cœur et des élans d'amour. Comme vous, j'ai aussi des secrets bien gardés, des souvenirs amers et des portes fermées. Comme vous, j'ai donné mon amitié sincère. J'ai été trahi quelquefois comme vous. J'ai soufflé comme vous sur des anniversaires. Et j'ai levé mon verre en riant comme vous. Comme vous, j'ai des nuits où je n'aime personne. De soir, de solitude, auprès du téléphone. Comme vous, je m'en veux à moi-même après coup. comme vous, j'ai connu des moments difficiles où je me demandais pour qui est le bonheur. J'ai rêvé en passant devant une vitrine d'avoir un jour au ciel plein de robes en couleur. Et si c'est votre vie que je chante aujourd'hui, moi qui suis comme vous, simplement une femme, vous comprenez pourquoi j'y mets toute mon âme. C'est ma façon à moi de remercier la vie, tout ce que j'ai rêvé comme une belle histoire m'est arrivé par vous qui êtes là ce soir. Et malgré les lumières, je peux vous le jurer, pour moi rien n'a changé, je reste comme vous. Comme vous, cantor Linda de Souza, pour Maryse Martin. Et là, on va écouter les Yoritos Traverses pour Françoise. À tout de suite. Que mienten bonito, me miran y luego se van. Dices que no me haces caso y me vuelves a buscar. Pasa cerquita despacio, rozándome sin querer. Y cuando te digo algo, te haces la que no fue. Hagas la inocente, yo sé cómo eres tú. Te vas después. Bailando me das la espalda y luego te haces notar. Pisas fuerte con el pasito para hacerme reclamar. Dices que eres tranquilita, que no sabes de querer, pero cuando suena la guitarra no me quieres ni soltar. Pues ven, si no quieres nada, porque me haces reír. Te vas después. Si te gusto, dímelo. Si no, déjame bailar. Pero no me estés tentando solo por hacerme hablar. El amor cuando es juguete también puede hacer doler. No me prendas el corazón.

Filhos do Mar para o Luís, e agora vamos ficar com um bar resté avec Michel Prévost Prouveau avec Les Rosas en Espanha, e sei lá se por Geneviève. Juste après, e as bons bocas para a Maria também, logo a seguir. Até já! Põe a mãozinha, cantaram aqui os as bombocas para a Maria. Mais atrás se tem Michel Povo, a Rosação na Espanha, se tem para o Geneviève. E agora vamos ficar com o Cássio. Com o Cássio que diz uma verdade, e esta é para a Manuela. Manuela que está sempre connosco todos os dias e que dedica esta música ao seu marido, aos seus amigos e também aos animadores. Muito obrigada, Maria, Manuela. E tudo de bom para si também. Muitas felicidades a todos e para toda a família também. E depois vamos ter mais uma música em francês aqui com Manu Blanchet. Manu Blanchet que vai me chanter La Belle Mère et Tomber la Loire. Essa lá é para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, a senhora Esperança, ali para os lados de Leão Vale, que talvez vá dançar estas músicas esta tarde, como costumam sempre passear e dançar às tardes de quinta-feira e domingo. E com Manu Blanchet, talvez, não sei, hoje não, mas já dançaram com ele, certeza. E então vamos ouvir esta bonita música do Cássio para a Manuela e depois a seguir o Manu Blanchet com uma Belle Mère e Tomber à Loire para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Tanta gente viver mal de ti, que não me queres e não tens coragem de falar de mim. Custa-me acreditar que és aventureira, se o nosso amor foi sempre tão bonito e eras tão verdadeira. Se não me amas mais, ai, é melhor falar tudo agora. Se me andas a enganar, agora é verdade. Eu quero ouvir apenas só de ti. Se tu me amas para toda a vida, ou se os teus olhos me andam a mentir. Diz-me agora é verdade. Quero saber desse teu coração. Se tu me amas para toda a vida, ou vais dizer-me que não há paixão. Diz-me agora é tanta gente falar mal de ti, que não me queres e só estás comigo para me iludir. Tudo era tão perfeito, fomos bons amantes. Eu não consigo acreditar que nada já é como antes. Se não me amas mais, ai, é melhor falar tudo agora. Me andas a enganar. Diz-me agora a verdade. Quero saber desse teu coração. Se tu me amas para toda a vida, ou vais dizer-me que não há paixão. Diz-me agora a verdade. Oh, oh, oh, oh, oh. Diz-me agora a verdade. Eu quero ouvir apenas só de ti. Espera toda a vida, ou se os seus olhos me andam a mentir. Diz-me agora a verdade. Quero saber desse teu coração. Se tu me amas para toda a vida, ou vais dizer-me que não há paixão. Diz-me agora a verdade. Diz-me agora a verdade. Viens, je t'emmène loin de Paris. Elle me dit, je veux bien, mon amour, en vacances. vacances tout près de tout. On peut même emmener ta maman avec sa perruque, ses fausses dents. On ira tous les trois à la pêche sur une barque en bois. Quel désespoir, ma belle-mère est tombée dans la Loire. Pour la retrouver, les pompiers ont pompé jusqu'au soir. Et quand ils l'ont eue, elle était complètement foutue. Ah, quel désespoir, ma belle-mère soit tombée dans la Loire. Dans le museau et des algues sur son chapiot, elle était gonflée comme un crapiot. Je vous dis pas, joli tableau, la belle doche avait les pattes en l'air. Pour les pompiers c'était l'enfer, la caserne complète s'y est mise pour la réanimer. Ah ah ah ah, belle-mère est tombée dans la Loire. Pour la retrouver, les pompiers ont pompé jusqu'au soir. Et quand ils l'ont eue, elle était complètement foutue. Ah, quel désespoir, ma belle-mère soit ressortie de la Loire. Après deux, trois jours d'hôpital, belle maman à belle morale, on s'était tous bien occupés d'elle, en lui décrassant les aisselles. Le médecin nous a dit que pour son bien, il faudrait qu'elle prenne un petit bain près de la Loire cet été, mais elle n'a jamais voulu plonger. Ah, ah, ah, ah. Désespoir, ma belle-mère est tombée dans la Loire. Pour la retrouver, les pompiers ont pompé jusqu'au soir. Et quand ils l'ont eue, elle était complètement foutue. Ah, quel désespoir, ma belle-mère soit ressortie de la Loire. C'était Manu Blanchet avec la belle-mère qui tombait dans la Loire. Et c'était là, celle-là, c'était pour Senhor Luiz Gonçalves para sua esposa. Mais atrás foi o Cássio também para a Manuela. E agora temos mais uma música para a Manuela. E antes da publicidade, porque logo a seguir vamos ter a publicidade, vamos ter aqui uma página publicitária. Mas antes tenho aqui mais uma música para a Manuela, e é da parte da filha de Karina, e também com bom dia, trabalho para ela, que deseja a sua filha, e também muitos beijinhos da parte da Camille, da petite filha Camille, e da Gabriela, e disse só se por a Manuela que a écoute, Manuela Araújo. E da parte da sua filha, e agora vamos ter. Vou escolher aqui uma música do Tony Carreira, porque ela gosta muito do Tony Carreira. E vamos ficar com o Cantor de Sonhos. Ah, esta bonita música da parte da sua filha, a Karina. E com um bom dia de trabalho para ela e tudo de bom, muitas alegrias, sobretudo. E também da parte da Ellen, e uns beijinhos da parte da Camila, da Gabriela, seus petits enfants, voilà. Alors, on va écouter ça, et puis je reviendrai juste après, parce qu'après, on aura une page de pub. À tout de suite. É mais um de tantos dias em que choro o teu adeus, em que invento melodias para lembrar quem me esqueceu. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida, é assim, e o cinzento não mudou. Mais um de tantos dias em que as mágoas são iguais, em que vivo fantasias das canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto o mal menor. É assim a minha vida, é assim, e o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer, e até vivo por viver, se vivo eu estou. Cantor de sonhos de Tony Carreira para Manuela Araújo, da parte da sua filha, Carina, e os seus petits enfants, a Camille e a Gabriela, perdão. E agora vamos ter uma página publicitária e depois eu volto já a seguir. Até já.

e depois eu volto já com mais músicas, como sempre. Também vamos ter aqui os iniciadores para os nossos amigos, para a equipa do Carlos, que estão sempre connosco também. E muita música ainda até ao meio-dia. Vamos lá. Benjamin Durafour pour Martine avec le tango de Val Musette. Et juste après, Sébastien Presta pour Chantal avec Amalia. Voilà. Et puis je reviendrai juste après. À tout de suite. C'est un fort joyeux homme, courageux et qu'un homme, vivant dans un songe bleu, il s'imagine heureux, en travaillant sans relâche, il accomplit sa tâche en chantant le long des jours. Une chanson d'amour ce soir par la fenêtre, il va voir apparaître sa femme et son jeune enfant, visage souriant. Aujourd'hui, on fête les rois mages, l'homme court sur le chemin, répétant ce refrain. C'est la belle nuit des rois, une fête de famille, attablés garçons et filles, dans les coupes le vin brille. Le malheureux mangeait roi, attablé sous les lumières. Ce soir, c'est la première, c'est la belle nuit des rois. Sébastien Presta con Amalia Amalia pour Chantal. Juste avant, c'était Benjamin Durafour pour Martine. E agora vamos ficar com mais uma música que vai ser mais uma vez Tony Carreira com o resto, sei lá se por nota auditriz Manuela Araújo, que adora cette musique. Donc je vais dédicacer déjà la demander au Cassio tout à l'heure, et puis elle a eu une chanson aussi de sa fille que j'ai choisie, j'espère qu'elle a aimé, de sa fille Karina, et puis de ses petits-enfants Camille, et puis Gabriella. C'est Gabriella, ça s'appelle, je pense, c'est comme ça. Et pour son mari, bien sûr, et toute la famille, et puis tous les amis, voilà. Donc on va écouter Reste pour Manuela tout de suite. Et après, il y aura Eugénie Sadors demain aqui com un boléro pour com o tema O Temps Passe. E este é para os nossos amigos, para a equipa de Rabalmão do Carlos, que estão sempre connosco também na nossa companhia todos os dias. Então vamos ouvir esta bonita música para eles também, e depois vamos ter um malhão aqui um pouco remixado para a nossa amiga Dona Rosa também, e o Paulo Trindade para a Irene, que está também na nossa companhia, com o fado Na Sombra do Teu Abraço, também logo a seguir, aos iniciadores. Vamos lá então, até já, muito bom dia. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. sempre fugir dela. Mas sei que não faço bem. A castigo já chega. Às vezes fico a pensar. O amor nunca se nega. Quem o nega não sabe o que é mais. O tempo passa, mas no ar fica a saudade de uma profunda amizade, de um amor puro e sincero. se o destino me leva contigo, se esta dor for feita de mar, que seja nas ondas do teu suspiro, que um dia eu volte a naufragar. Volta, amor, nem que seja em sonhos, traz contigo a luz do passado. Foi o Paulo Trindade com Na Sombra do Teu Abraço, um bonito fado para a Dona Irene. E agora vamos ficar com o Malhão Malhão, aqui um pouco remixado para a Dona Rosa, também já a seguir. Muito bom dia. Malhão, malhão, Foi o Malhão Malhão aqui um pouco remixado com o DJ Maquê, com a Dona Rosa. E agora vamos ficar com um pouco de blues, com o Rui Veloso. Depois vem um pouco de rock, com os Chutes e Pontapés, para todos vós que gostam de chutes e não só. Vamos lá então, muito bom dia a todos. Obrigado pela companhia, até já, 11 horas e 35 minutos. carapiche pais. Tudo imóvel, uma rocha. Os teus olhos de repente parecem da cor do mar. Da cor do mar quando a tarde cai. Da cor do mar quando a noite vem. Daquela cor que só o mar tem. O mar e tu também. E tu também. E tu também. Chutes e pontapés com há mais de 10 mil anos atrás, aqui foi para todos os fãs de Chutes. E agora vamos ficar com mais um fado da Amália Rodrigues com a Maria da Cruz, e esta da parte da Dona Rosa, que dedica esta música à minha mãe e a toda a minha família. Muito obrigado, amiga. Depois vamos ter mais uma música do Cássio para a Manuela, um senhor Faria, que ligou para oferecer uma música aqui à nossa ouvinte Manuela. Hoje está com sorte a Manuela, já tem aqui muitas várias músicas para ela hoje. Vamos lá então, Maria da Cruz, Amália Rodrigues. Pastor lhe mandia que esse amor se lhe extinguia como a luz de uma candeia. Desiludida do seu amor, a Maria deixou mal e perdida, veio cair desfalecida do portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor.

depois deste do Cássio aqui com esta medley de músicas aqui para a nossa amiga Manuela, da parte da Sofaria, vamos ficar com o ritmo por ti, com o Beijo de Salé. Até já. J'oublie tout, fico loco. C'est chaud entre nous comme l'été à Lisbonne. Ton parfum me suit même quand t'es pas là. Je te dis fais qu'à tu me dis viens encore. On joue avec le feu mais on aime ça fort. Tes lèvres goûtent salées comme la mer la nuit. Quand tu t'approches j'oublie qui je suis. Baby, colade non pas. Ton corps, on part sans palabre. Sentir. Entre amour et jeu, on sait pas où ça va. Mais quand tu me touches, je pense plus à ça. Tes je t'aime perdu entre deux silences. Tes me déchats quand monte la tension intense. On s'accroche, on lâche, mais jamais trop loin. Pour qu'il au fond, donc tu sais que je suis tien. Baby, chez ton père, ton enfant, je ton corps me cherche, me provoque. Salé, vamos ficar no teu abraço com o Chatear Music aqui para terminar este programa 2. Até já. Quando chegas, tudo muda em mim. Tua voz é melodia sem fim. O teu olhar prende o meu. E já não sei quem sou, só sei que sou teu. Deixa o mundo lá fora girar. Só contigo eu quero ficar. No teu abraço encontro paz. É amor que me satisfaz. No teu abraço perco o tempo, perco a razão. No teu abraço vive a força do coração. Faz-me acreditar, faz-me sonhar. Se me tocas, não quero mais fugir. És o meu começo, o meu porvir. Deixa o mundo lá fora girar. Só contigo eu quero ficar. No teu abraço encontro paz. É amor que me satisfaz. No teu abraço. Perco o tempo, perco a razão. tudo que eu sou, contigo é maior. Se me perco, sei que vou encontrar no teu abraço o meu lugar. No teu abraço, perco o tempo, perco a razão. No teu abraço, vive a força do ficar por aqui hoje. Terminamos com este bonito tema de Teu Abraço com o Chatea Music, e mais atrás foi o Cássio também para a dona, para a nossa amiga Manuela, da parte da sua Maria, e muita música que tive aqui para vos oferecer. Um pouco atrasado hoje, comecei um pouco mais tarde, perdemos aí uma meia dúzia de músicas, mas bom, é assim que acontece. Tinha aqui um problema também de computador. E pronto, é assim, por vezes perde-se um pouco de tempo, assim no princípio, mas bom, espero que gostaram, espero que foi do vosso gosto. Quero desejar uma boa continuação desta sexta, desta quinta-feira, e o fim de semana está aí já à porta. Não se esqueçam de passar para passar Lombard a Floride Isoré para festejar esta festa de 25 de Abril da Revolução de Isoré, a Revolução dos Escravos. E então, até lá, um grande abraço a todos, sejam prudentes, sejam felizes, e até uma próxima, até para a semana, se Deus quiser, ou até uma próxima. Muito bom dia. Horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. Já começou a reunião do Secretariado Nacional da UGT, um